Uma noite alucinante. A morte do demônio. Distribuição LPR. Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo. Acabamos de cruzar a fronteira do Tennessee. Quer dizer que estamos... Fala! Eu acho que estamos... Bem... Aqui! Foi isso? Você está querendo nos matar, é? A culpa não foi minha, é a direção. Essa porcaria escapou da minha mão. Eu não entendo. Eu passei no mecânico ontem e pedi para regular. Disseram que checaram tudo. Então é melhor levar de volta, porque essa porcaria não está funcionando. A única coisa que funciona é a droga da buzina. Ah, vai te catar. Eu não estou buzinando para você. Meu Deus do céu. Ei, Scott, como é que é esse lugar, hein? O cara que alugou disse que é uma casa velha, que está caindo aos pedaços, mas que fica bem no topo da montanha. Vai ver que foi por isso que foi tão barato, né? Por que que foi tão barato? Ué, acabei de dizer, ela está em péssimo estado. Quer dizer que ninguém viu o lugar ainda? Não, ainda não. Pode não ser tão ruim assim. Não. Pode até ser bonitinha. É. Deve ter um buraco. Acho que devemos ir por ali, ó. Ponte perigosa. O risco é seu. Essa é a ponte que temos que atravessar. Ai, nem me fala. A gente vai passando e ela vai desmontando. Não deixem que isso as engane, garotas. A ponte é sólida como uma rocha. Thank you. Bom, deve ser uma dessas chaves aqui. Eu gostaria muito de fazer um brinde à nossa primeira noite. É isso aí. Legal. Como um grego amigo meu disse certa vez, ele disse... Ah, tá legal. Nis. Tutarim. O que significa? Bebam tudo! Ainda está lá embaixo. Eu não gosto de porões. Vamos fechá-lo. Deve ter sido algum animal. Um animal? Um animal? Essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Puxa vida. Mas tem alguma coisa lá embaixo. Ah, vai ver, foi só um animal. É, talvez esteja certa. Foi só um animal. Pega, Cheryl, por que não desce até lá para ter certeza? Scott, eu não vou descer até lá. Tá legal, seus covardes. Então eu vou. Volto num minuto. Ei, Scott, você encontrou alguma coisa? Scott! Scott! Scott! Ele só está brincando. Não está? Scott! Scott! Linda, me traga a lanterna. Aquela era a única que trouxemos. Então traga o lampião. Scott! Vem comigo, eu quero te mostrar uma coisa. Olha tudo isso aqui. Eu aposto como ainda tira. É provável. Ei, que é isso? Tá louco? Meu Deus. Olha só para isso. Olha só isso. Tá parecendo a sua ex-namorada. Anda, vamos levar essas coisas para cima. Eu pego o gravador e você leva o resto. O cara é um tremendo medroso. Todo mundo assumiu o medo. Menos ele. Ao contrário de você. É, ao contrário de mim. Eu não tenho medo de nada. Como assim? Eu tenho que ensinar umas coisinhas pra vocês. Como, por exemplo, não ter medo de nada. Ensinar, tá legal. Ouçam só isto. É a fita que encontramos lá embaixo. Faz anos que comecei a escavar as ruínas de Candor com um grupo de colegas. Eu e minha esposa nos retiramos para uma pequena cabana na solidão destas montanhas. Aqui continuei minha pesquisa sem ser perturbado pelas distrações da vida moderna e longe dos bosques de Academy. Creio ter feito um significativo achado nas ruínas de Kandarian, um livro de práticas de enterros e magias funerárias sumerianas. Chama-se Naturan de Mantu, em tradução aproximada, o Livro dos Mortos. O livro foi feito com pele humana, e pintado com sangue humano. Ele lida com demônios, ressurreição de demônios e aquelas forças que crescem nos abrigos escuros do domínio do homem. As primeiras páginas avisam que essas criaturas resistentes podem estar dormentes, mas não verdadeiramente mortas. Podem ser chamadas de volta à vida com as magias mostradas nesse livro. Recitando estas passagens, os demônios têm permissão de possuir os vivos. Cheryl, por que você fez isso? Estava ficando bom. Eu não quero mais ouvir isso, é só. Scott, por favor, para com isso. Ah, qual é? Eu só quero ouvir o resto. Não tem nada demais. Datra, Amistrobin, Azarta. Andir Mano Mansiso Tazan Soba Samanta Rosa Dari Sarta Dande Rosa Kanda. Desliga isso. Kanda. Desliga isso. Kanda. Desliga. Cheryl, aonde você vai? Eu não acredito nisso. Scott, você não tinha nada que ligar o gravador. Você sabia que a Cheryl estava nervosa e mesmo assim insistiu em ligar essa droga de gravador. Ah, não me vem com essa. Você também ligou e podia ter desligado. Grande coisa. Essa garota é maluca. Foi só uma brincadeira, qual é? Ela age como se tivesse 3 anos de idade. Eu vou ficar acordado vigiando, tá bom? Tá legal, tudo bem. Eu vou até o quarto ver se tá tudo bem com a Cheryl, uhum, tá? Tá bom. Thank you. Ah, roubando um cego, não é? É pra você. Ai, que lindo. Coloca pra mim. Claro. Eu ia te dar antes de virmos pra cá, mas as coisas ficaram tão agitadas que não tivemos chance de ficar a sós. Dá uma olhada no espelho. Oh, Ash, é lindo. Eu adorei. Nunca mais vou tirar. Eu sei que tem alguém aí. Eu ouvi você. Eu ouvi você no porão. Thank you. Alguma coisa no bosque que fez isso com você? Não, foi o próprio bosque, Ash. Elas estão vivas. As árvores, elas Olha, estão vivas. Olha, calma, eu vou levar ela para deitar no quarto. Não, eu não quero me deitar. Eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora desse lugar nesse instante, Ei, espera aí. Eu é que não vou sair de lugar nenhum hoje. Cheryl, não tem nada lá fora. Árvores não atacam pessoas. Ash, você me leva desse lugar ou não? Agora? Escuta, claro, eu te levo até a cidade, mas ouço o que você está dizendo. Não me interessa! Eu quero ir embora deste lugar, agora! Tá legal, vamos ver se achamos um hotel na cidade. E essa agora? Vai pegar. Ele não vai nos deixar sair. Parou. Espere aqui no carro, eu já volto. Está vendo alguma coisa? Aonde está indo? Perigosa. O risco é seu. Limite máximo 9 toneladas. Seja pelo desmembramento do corpo. Eu partiria agora para evitar esse terror, mas vi as sombras das trevas se moverem no bosque. E não duvido que o que quer que eu tenha ressuscitado por esse livro virá me chamar. Tá legal, deixa eu pensar. Um sete. Que naipe? Ouros. Espera aí. Copas. Oh, meu Deus, um sete de copas. Você acertou. Onde vinha a carta? Que legal, linda. É bem incrível. Não sei. Eu acho que é alguma coisa extrasensorial, sabe? Um poder extrasensorial. Tá legal. Tente. Tá bom. Um sete. Eu não acredito. Rainha de espadas. Rainha de espadas. Quatro de copas. Oito de espadas. Dois de espadas. Valete de ouros. Valete de paus. Por que perturbar o nosso sono, acordando-nos de nosso antigo descanso? Todos morrerão, como os outros antes de vocês. Um por um levaremos vocês. O que aconteceu com ela? Vi os olhos dela. Eu estou com medo. O que é que ela tem? A gente tem que dar o fora daqui. É, eu sei. Mas ainda faltam algumas horas até o amanhecer. Acho que não vou conseguir esperar tanto assim. Olha aqui, Shelley. A gente precisa. Esperamos até de manhã, entramos no carro, pegamos a ponte e... Por que ela continua fazendo esses ruídos horríveis? Eu sei lá! Os olhos dela. Os olhos dela. Pelo amor de Deus, o que aconteceu com os olhos dela? Tudo vai acabar bem. Acho que tem alguma coisa lá fora. Vai pra cama e descansa um pouco, tá bom? Shelley? Não, eu te amo. Ela está morta. Tá. E o que vamos... O que vamos fazer agora? Vamos enterrá-la. Enterrar a Shelley? Mas ela é nossa amiga. Ashley, ela está morta. Shelley está morta. Agora temos que enterrá-la. A Linda está dormindo. Eu acho que ela... Eu vou dar o fora daqui. Scott, não podemos levar a Linda a parte alguma com o pé daquele jeito. Nós nem sabemos se há outro caminho de volta além da ponte. Eu sei lá, talvez haja uma trilha, uma velha estrada, algum caminho pelo penhasco. Escuta, Ash, tem que ter algum outro caminho além daquela ponte. Escuta aqui. A Linda não pode andar com o pé daquele jeito, não consegue nem ficar de pé. Então deixa ela aqui, até a gente poder mandar alguém. Você ficou maluco? Como é que... Olha, eu vou embora. Eu não me importo o que aconteça com ela. A namorada é sua, cuida você dela. Eu vou dar o fora daqui agora mesmo. Meu Deus. Me ajuda. Calma. Ai, Ash, me ajuda. Me ajuda. Scott, vai ficar tudo bem. Você vai ficar bem. Você vai ver. A gente não vai conseguir sair daqui. A Cheryl estava certa. Nós vamos morrer aqui. Não, nós não vamos morrer aqui. Todos nós vamos morrer, todos nós. Não, nós não vamos morrer. Nós não vamos morrer, vamos conseguir sair daqui. Escuta, Scott. Há um caminho em volta da ponte. Scott! Me escute, pelo amor de Deus! Scott! Scott! Ash, eu não quero morrer. Você não vai me deixar, vai. Hã? Eu não quero morrer. Você não vai me deixar, vai, Ash. Scott, me escute, pelo amor de Deus. Há um caminho dando volta na ponte. Há um caminho. Uma trilha. Mas as árvores, Ash, elas sabem. Você não vê, Ash? Elas estão vivas. Cala a boca! Cala a boca! Mata ela! Mata ela! Que Deus me perdoe. Oh, Ash, me ajude, por favor. Ash, me ajude, por favor. Oh, por favor, não me deixe. Não deixe que me levem de novo. Por favor. Não, eu não. Por favor. Eu não vou deixar, eu prometo. Ashley. Ashley, me ajude. Deixe-me sair daqui. Ashley. Ashley, me ajude. Deixe-me sair daqui. Eu estou bem agora. Eu estou bem agora. Eu estou bem. Abra a corrente e me solte. Cherry? Cheryl? Estou bem agora, Ashley. Vem abrir a corrente e me soltar. Eu estou bem agora. É miseráveis! Por que estão me torturando assim? Por quê? Cala a boca! Nós vamos pegar você, nem mais um pio, nem mais um pio, nós vamos pegar você. Nós vamos pegar você, você logo será como nós. Tom. Escuta. O sol vai nascer daqui uma hora e todos sairemos daqui juntos. Eu, você... A Linda, a Chelly. Não. Não, não. A Chelly, ela... Todos nós vamos voltar para casa. Não quer ir para casa? Aposto que quer, não quer? Scott. bruxos. Cale a boca, linda! Nós vamos morrer. Cale a boca! Todos nós! Cale a boca! Que gentil da sua parte. Livro dos mortos. Pelo desmembramento do corpo. Acerta ela. Eu te amo. Acerta Eu ela. Amo muito você. Acerta ela! Thank you. Eles não vão conseguir me pegar. Eles não vão me pegar. Vamos. Vamos, eu vou conseguir sair dessa. Thank you. Junte-se a nós. Junte-se a nós.